5. Informa apenas o teu B. Até o número 110, reporta na rota 3. Mais a construção. Eu ainda não recebo um radar, faz a chance de você sabe. Ao ingressar na terminal Iriel, chame o mesmo controle em 120 decimal 1, até que pode usar 2700. Boa tarde, vovô. Bom dia, boa tarde, meu nome é 326, informação 90, do ponto final. Meu nome é 326, contato radar 60 milhas, sudoeste de Salvador, voa na Flores de Mari para chegar da Mari, descendo até o 050. 050 autorizado, no ideal 6326, chegada Mari. Alemão Navis, capitão 7. Romeu Lima Torre, ano é 8952. Obrigado. Controle, Michael Mike. Mais posto Mike, na Proto Farol de Sapuã, chama a torre em ano, no 8952. Mike. Pagano? 120 graus, 12 nós. Torre Salvador, é o papapá, Mike, Golf Mike. Golf Mike, pode falar o Itapuã? Mike. Sente como 097 após o voo bom e reporta a pronto bom. Que vai prosseguir direto para 5? Ah, sim, irmão. Escuta o sinal para pouso para 5, Mike, Golf Mike, vento 120, com uma dúzia. Ai, que graça. Tchau, para passar por uma cirurgia. Meu Lima tem repouso 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós, 1-2 nós, para informação à direita, helicóptero Robson 44, irá aceitar o pouso direto no PAT 5, à direita não vai interferir com a sua aproximação. Autorizado da Leão, nível de voo 360, a rota será Irumi, autorno número 857, após a posição Moça e após sair conforme. A subida será da El, Leda, Irumi, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5011 e o controle em 119.8. Para o Galeão, 360, a nota do plano, Irumi, até novembro 857, conforme. Saída da El, Leda, Irumi, questão no 0, pela direita após, 09, transponder, 119.8, controle. Correção para posicionamento. Para posicionamento, melhor. Entre o Gomes e o Anastasio, reportar o sinal do desvio. Entre o Gomes e o Anastasio, reportar o sinal do desvio. Zero, seria possível? Estimado de saída 00. Se eu tivesse que ter só saída de 0,0. O áudio 4065 hoje realmente está um dia um pouco complicado. Que a gente ainda está com o movimento do carnaval e temos muitas chegadas visuais. Então hoje não será possível autorizar essa decolagem visual no Axé Via Litoral para fazer um voo no panorâmico. Numa outra oportunidade será autorizado, tá ok? Oi, senhor. Obrigado. 4065, pronto para a Copa Campinas? Oi, autorizado Campinas, 340 via Pêndulo no 0, Tubá via Pêndulo no 6, Bravo até o Zulu, e após sair conforme rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5577 e o controle em 119.8. Já 340, da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, código transponder 577, controle 119.8. Para pushback acionamento, o azul 4065. 46, controle 119, decimal 8, tamo voo, boa tarde. 98, 8965, obrigado. É, para o acionamento, hangar da Aerostar. Fox Sierra November, livre acionar para o táxi, chame 21895, Fox Sierra November. Para o táxi, chamará 1895, Fox Sierra November. Salvador, Xané 6315, cruzando 1700 metros, a Dael Leram. Xané 6315, contato radar, subo para o 360, na série Dael Leram, após 2000 pés, 2000 Leram. Sobe o 360, após 2000, direto Leram, Xané 6315, Leram. É 3200, reduza para 200. Ajuste no 2000-6300. Deixa até 3000 pés com ajuste no 012, deixa na 6300. Aqui atualizando 2000 pés, 6300. 3000, 3200, retração para o seu pensamento, curva esquerda na 3020, limitado pelo localizador. 020, limitado pelo pensamento, 3200. São 4000, validora, bom, 097. Bom, 097, você para 2000 pés, retorno estabilizado. 2000, estamos estabilizados, bom, 097. Está na redução agora, 12 milhas de duna, agora nós 097. Controle Salvador, está passando mais de legal? Está em alta, está na rede que está perto. Situação 2000. 2009, ciente, professora, cópia? Copia. Autoridade de Leão, nível 240. Rota direto Coral, Golf 677, aposta é conforme. A subida será da El, transição Coral, curva direita após a decolagem, código 5002 e o controle em 119, decimal 8. 240, via Golf 677, da El, Coral, primeira curva direita, 5002, 198, ou 2009, na posição 8. Correto, para posicionamento. O Xanamé 315, temos um prato para suportar as 2 horas, 7 milhas no rumo sudoeste, um Ecotal 25, passando 6.400 até o 080. Xanamé 315, observa o equipamento de bordo, obrigado, Xanamé. Aí está. Cruza volta alternando Salvador, autonomia de 4 horas. Teve um táxi, quanto está no ingresso 997, Fox Xanamé 9000? Chamada já, Fox Xanamé 9000. 193, decolos 49, controle 119, decimal 8, tambor voo, boa tarde. Alô, estou, boa tarde. Oi, é isso? Sim. Correto, senhor, para o posicionamento. Corrigência do táxi. Passar para o táxi, voo 2009. Aleda 360, quando possível, não é? Sim, sim. Cruzado Leda, eu tenho 393. Eita, obrigado. Deixa na minha 326, mostra para o outro lugar de interceptar o localizador. Sim, na próxima, mostra o localizador, 6320. Pronto para decolagem, Fox Air November. Sim, que poderá pronto para decolagem na 1971, Fox Air. VL Litoral Sul, sobrevoa Itaparica, código 0157, controle 1198. Modificado aqui, 0-1 ou no 4? 0-1 ou no 4, pode ser, modifica aqui, 0-1 ou no 4. 0-3 após, ou no pátio 5, acionamento táxi, decolagem, agora 4-2-2-9-5-1-2. Mais 2 mais, pronto para decolagem. 8 ou 9, 5, 1895. Ah, ok. 895. Ó, 1097. É 142. Autorizado, chofer emissivo. Olá. Copiado, Corsairo 505. Aí, careca. Já se reporta estabilidade. Resultado, você está estabilizado, 3.2.3. Volo 966, resulta para 2.209. Deixaram até 3 mil pés com ajuste no 012. Voo 966, sempre desce até 3 mil. 3 mil pés, resultado até 2.0. 3 mil pés, 0.9, 0.9. 097, tem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, com 12 nós, 12 nós. Tá livre o pouso, voo 097. Um minuto pra cópia. E o tráfego helicóptero vai interferir com a sua aproximação, tá mantendo 500 pés. Ok, explosão, certo. Autorizado, nível de voo 110, via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, cabeceira no zero, código 0260 e o controle 119, decimal 8. Estou confirmando a via Golf 677, me confirma o PLB? É, PLB, Guará 40, 10 a bordo. 10 a bordo, ciência Guará 40, já está pronto para o acionamento? Afirma. Livre acionar, chama para início de táxi Guará 40. Guará 40, próximo início de táxi, voo 2009, PLB 106 a bordo, 2050, Alberto, Salvador. Alterna do S? Salvador mesmo. Salvador, mesmo. Ok, totalizado o táxi da através do meia dúzia. No através do meia dúzia, chamo novamente para seguir o táxi. Sempre estou através do meia dúzia, voltar a frente, então é continuar o táxi, 1-2-0-0. Número 3-2-6, 3-1-2-7. Seu Brasília? Baixou, travou, chamada 6320. Se você está certo, você está passando agora o tráfego nessa posição de 3005 milhas, o CL 472 mantendo 050. Após ultrapassar, você será autorizado de descida. Está certo. Está visual comigo. Só passando Lima pelo Zulu, será ultrapassado por Airbus 321. Depois de 9 horas a 5 minutos. Está passando agora o 070 até o 060. Gol no 097, direita, 211 no solo, boa tarde. Para o solo de Salvador, a transição foi muito baixa. Já novembro decolou aos 55, chama o controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, ó. Papar no Fox Terra Novembro, contato radar, super 280, saída da Helio Lenda. Helio Lenda, 280, Fox Terra Novembro. O Serra Golf Oscar, já adianto que só está sujeito ao circuito, ao tráfego de Salvador, hoje, tá ok? E um minutinho já te pago a código. 3325, 288, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 2009, próximo ao ponto 010, está pronto. Na 6326, tem livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 12 nós, deixando na 6326. Livre pouso, novo zero, chamando 6320. 2009, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Salvador, no meu pé, TGL 997, seguindo as instruções da torre de controle, a torre 1895, e seu código transponder 0121. Ainda mantém o 060, 23154. Mantenha o 23154. Destaque de decolagem com a torre 1895, com o Golf Oscar. 3154, curva esquerda para o 030 e desce até 2000 pés, nessa prova intercepta. 030, desce até 2000 e intercepta nessa prova 3154. Estabilizado na LS, com 1966. 1966, torre, 1895. 1895, com 1966. Foi isso. Azul 4462 está a 4,5 milhas sudoeste do Velho Salvador, vai na praia de Mari para o Instituto para chegar da Mari, o ajuste é 1012. E Mari, chegar da Mari, de boa. Mas, aliás, informo que irá ser o tráfego 1 ou 2 milhas à sua frente, com um grau de 160, é um Cali 402, reduz essa velocidade para 1709. Controle, voo 2009, decolou, pode voar Coral da presente, aliás, Israel. Autorizado da presente, voo 2009, contato com a Dália do Solar. Obrigado, 240. Eagle. Ultrassom 0260. Já foi o que ele tivesse criado solo. Minutos, abaixo vetores. Direito 50, 2 minutos, mais será. Será 405. Sim, chama com a espera da pessoa teu. Para interceptar o curso do localizador, conversia da proa 070 está autorizado, a LS está estabilizado. Esquerda 070 chama estabilizado, mais será. 3154, o check-trem pouso autorizado na 0, vento 90 graus 10 nós. Abaixar travado e livre o pouso, 3154. Xará 6142, decoda 03, 198, boa. 98, boa, é. É 142, não sei se contar, boa tarde. Eu 142, contato radar da decolagem, suba via Puca para o nível 350. Via Puca 350, como você deve, pode ir lá Puca ou Jamo? Após 2 mil pés, está autorizado o Jamo. 2 mil pés, dá lá Jamo, 142. 0132 é o transponder, o controle 119.8, aguarde para o cotejamento. Está a meia dúzia de milhas à sua frente com grau de 140. Ok, eu vou reduzir mais, eu vou mais para lá. Força para 2 mil pés, você pode estabilizar. 2 mil pés, você pode estabilizar. Colagem com a torre em 119, direcional 95, ajustando a 092 em bom voo. Senhora 40, informe, tem condições de decolar a partir da torre? Eu vou no voo, pessoal. Por gentileza, eu poderia confirmar se ia para passando ou para o Romeu? Sim, isso não se também cancela esse seu plano. Sim, senhora 40, mantém para a espera. Senhora 40, mantém para a espera. Senhora 659, ele aí mantém no zero. Ali mantém no zero, 659. Sinal no resto do pressionamento? Sinal 09, solicita atenção para o 260, pode ser? O 2009, a nova autorização. Ok, aguardado. 154, solo 05, direito agora liberando o 2GNN. Direito 2GNN, obrigado. Paciente, aguarde, tem algum fio? 154, liberando. 4065, direita via Inter, quando espera 2118, decimal 95, ajuste 1012. Já está com 12 ainda, passará lá para todos, obrigado, por ter conseguido. 4-2-5-0, Vivid Taxi to Hold, Inform Street, Taxi Hotel, and then call Tower 118-95, Altimeter 1012. Solo Salvador, da 3 zona, 5-4, Euro. 3 zona, 5-4, Taxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, da 3 zona, 5-4. Chama o Muito boa tarde, eu faço o 0605, uma fonte espera no 0, então. Gente, 4065, mantém confiança. 1-1659, decolado 07-198, boa. 198, boa. Agora 40 autorizado MA e decolar pistão 90, 120 com 10. Para 40 autorizado MA e decolar e pistão 0, certo. Certo, subindo via para 360, vamos ver 59. Passamos em mais um grupo, estou com o seu lá, como assim você viu para preencher a ficha do chão para a cópia? Romeu Alteiante, precisa. Romeu Alteiante, procedente de Barra Grande, procedente na Salvador, vai mandando 1510 na presente, próxima através de Guarapiranga. Gente, Romeu Alteiante, confirme tipo de equipamento e tráfego direcionado para seus abertos. O equipamento é um Passat 32 Romeu 05 PLV, acionar 2000 para a ponte. Romeu Alteiante. Romeu Alteiante, só no transpondo 0156, mantenha corredores, repete através de Paris em direção do Interlagos. Azul 4462, você tem restrições para 2010, azul chama 0112, está autorizado em alerta para estabilidade. 2012, autorizado em alerta para estabilidade, 4462. Romeu Alteiante, confirma, é Papa Tango ou Papa Romeu? Esposo no 7, base pela direita, porta final, tem checado Mike Charlie Alves. Chamar final da base ONU 7, vamos ter checado, base, sei lá. Azul 4065, ele é na antena 0. Salvador, boa tarde, é o Força Aérea 7107. Pronto dentro, é Tiri, barra grande. Oi, pode quase coordenar para o aluno da fonte 01 para o 6142? Aguarde, eu chamei 6142. Pronto. Essa era 8505, está a 3 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado. Chame e-mail na frequência 120 do Paulo. Business Hold Point by Alpha Juliet and Ninja. Call me on the time right to end up to go. Mike Charlie Alpha, check 3, pulls autorizado na 7, vento 120, 10 não. Ah, foi uma chapéu, pulls autorizado na 7, o trem baixo é caro, Mike Charlie Alpha. 7107, pronto, cópia. 0, realizar o seu código para 2010, 2 de 4, grato. Pega ali mais um número. Pega 14065, decolagem autorizada, é, pistola 0, vento 110 nós. Iniciando 0, prazer mesmo. No centro Recife, na frequência 125.45. 125.45, confirma? Afirma. Obrigado, viu? Manda bem. Escaneando e mantendo o site. Tenho 4462, ajuste 1012 e reforço extremo para checar. Pois é. Mantenha o limpo, seu filho. Salvador Natal 090, decola da 10, ponto esquerda, terceira ponte, aciona 0271, 919-8, o controle é o Fênix 07. Está pronto para o táxi também. O Fênix 07, táxi da Uber, espera da Hotel, o ajuste 1012, no mesmo chame torre 118, decimal 95. Hotel, estado 2012, vai chamar 718-952. Pega o senhor que ele seja imediato. Cruzado, no 7, vento 120, 10 nós. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 40625. Está passando 1100 na saída da EL. Azul 40625. Contato com a galera do colégio. Cida via saída da EL para o nível 340. Ok, via da EL para 340, 4065. Com certeza, chama na papá. Azul 4462, forma o tráfego, pequeno poste de cola da pistola auxiliar, não interfere, pouso autorizado, pistola 0, 120 10 nós. 7, pouso autorizado, 0, 4, 4, 0. O que é autorizado via pista, porta neve para o outro site. Passa agora o meu Hotel Yankee através de Paris. Meu Hotel Yankee, prossiga na proa de Paris, e ingresso em pelo lado, você pode soltar a porta. Na porta alta agora. Escuta. Como que o senhor está mantendo a proa 078, a proa de Paris é a 040? 040. Ah, 065. Doutor Yankee, eu estou com uma redação, não está mantendo a proa de Paris. Fênix 07, está no hotel, só para o cruzamento. Fênix 07, mantendo o seu hotel. Mantendo. Inclusive, posto 590, lá na TV, lá na Iguazil. Lá na TV, lá o 462 só os 15 direita, 211 ou 2? 211, liberar a foto do prato, pro 462. Fênix 07, autorizado o cruzamento? Chama o solo na Delta, 221. Vai virar a base, cego, Delta. Mantendo o vento, Serra Gostosa, é por outra vez na Rimar. Sai da Rimar, Serra Gostosa. Pois é, direto para 403, passar pra ver. NX07 tá na Delta. Azul 4462, era passagem aeronave da Força Aérea agora na Delta, mantém a subdução Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03 ainda pra dar passagem ao Bandeirante de Clipa na Delta. NX07, taxi via Alfa Juliette Índia até o ponto de espera da 10. Alfa Juliette Índia até o ponto de espera da 10. Serra 1 no teste, corredora Serra e ponte para da Barra. Fala meu Sérgio, ponte para Fara da Barra, tudo pela Serra. Quatro zero, meia cinco. Meia cinco, precisa. É presente posição, o centro autorizou o seu voar direto pro BAVE. O BAVE está presente, azul 4065, obrigado. Airborne at 18, sobre o Spartan 19-180. 19-180. Sente a tráfego posição 1 hora, 3 milhas, com o Note Charlie 15G fazendo circuito na 17. Ok. Está mantendo no meu pé. Ok. O meu talento mantém a 1.510 e chama o seu rio no 895. Brasília, né, só 2590, e ele acontece com o departure plan 7L380, vai Arbor do Pátio. Rota, o meu Tayhank 360 sobre a rota fora, reporta o término do 360. Ah. Eu vou, seu colégio autorizado no 7 vento, sobre 0 graus 10 nós. Sinal no 7 autorizado, Serra Gofiosa, reporta curto. Sinal no 7 autorizado, reporta curto, Serra Gofiosa. Sou aí, 707, ponto de espera da 10, pronto. NX07 autorizado, alinhada de decolar 1-0, vento 120, 10 nós. Autorizado, alinhada de decolagem da 1-0, NX07. E mais um golfe, seus estilos de vigilância, até o preço da saída. Certo. Golfe, eu acho que ali está remetido na 7, minha turma 20 graus, 10 anos. Ele está remetido na 7, é, golfe. Aqui no normal, 5057. Certo. Afirmo, tá vindo ao contrato do Edu, é como nós zero subir no 070? Não, quanto é o Considere, Lima Azul do Golfo, consulta contorno autorizado na saída Arbor, o Lima Azul do Golfo, aguardando o nacionamento do pódio. Eu tô com o código, São Paulo 0133. Até o código então 0133 na saída Lima Azul do Golfo. Ok, o acionado 0133, subida na saída Arbor, acendendo até 3 mil pés. 198, boa. 198, boa. Thiago Flasco tocou e remeteu os dois pela esquerda, e reporta pronto base e visual para o tráfego na final da 1-7. Thiago Flasco. É, já é pronto base, Thiago Flasco. Matrícula, por favor. É o FAB 7107. Oceano 7107, contato radar da decolagem, subida via Conde para o nível 090. Subindo no perfil da Conde para o nível 090. Salvador, Oceano 6314. Oceano 6314, acione identificação, vista via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 012. Responde voz, tá? Seu perfil da chegada, Oceano 6314. Confirma, autorizado e mantenha o perfil da chegada. Mantém. Mantenha a linha do litoral, reporte no Travessa Aro da Barra. Atenção, 3000, vamos manter a linha do litoral e reportar no Aro da Barra. Pelo Quebec Serra, nenhum tráfego conhecido a reportar para o seu especialista. Hugo, confirme a previsão para o destino? Gente, da presença está autorizada para o destino, só sobe para o nível 040. Salvador, o 6314 de via esquerda 045, aproa, 2530. Bom, tio, esse é o 6314, eu posso até no meu desvio. Azul 4065, chame o centro Recife, 1251, até 93325. 7107 da presente, Ivana, Prede Conde. 7 da presente, direto Conde. 7107, subindo para 9007. Controle, Salvador, 3217. Boa. 3217. Acione identificação, desça via BF para o nível 070, ajuste no 012. 070, 012, 3217. Controle, Salvador, 3329, boa tarde. Passa 2 na árvore, né? Olha, 321, contato radar na decolagem, subida via árvore para o nível 360. Já faz na árvore, Thiago Fiosca, toque remetido, autorizado, no 7, vento uma centena, 2 anos. Ele toca remetido no 7, Thiago Fiosca. Também a Fox 5 na Mizuno, contato no CIS, frequency 128.8, East Alebo 126.0. Canal 314, mantenha presente proa. Aguarde para voar de novo. Tiago, o Flávio procura meter os dois 7, está livre, se escuta no 7, reporta final no 7. Tiago, o Flávio. Maravilha, reporta final no 7, Tiago, o Canal 6314, mantenha a presente proa até 1,6 de milhas. Em caso de falha de comunicações, após voar na proa 1,6 de milhas, veio o plano e complete a final. Sente o 6314. Sente, quando é presente, é ponto final de 1,0. Vento uma centena das nossas. Ponto final 1,0, já é golpeado. Canal 6314, preparação para o Cruzeiro do Leste, curva à direita, proa 060, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. 4.012.060 a proa, Canal 6314. Canal 6314, limite a magnética 090 de Sumbra. Pará 40, está 1,10 milhas para a posição Conde, seu visto está encerrado. Chamei a Caju 1,20, décima 3. Pará 40, Pará 1,20, décima 3. Controle Salvador, passou para cá, Juliette Alfa Tel. Juliette Alfa Tel, prossiga. Tem um número aqui estacionado 5460, na prisão do motor radial 2860, na prisão do motor radial 2860. Juliette, Juliette, até uma presente proa, uma cinco. O ajuste do Salvador é 1,02. O Luiz vai te dar, prossiga. Estacionamento e táxi chama no posto perto da Oeste. É 3217, desça para o nível 050, ajuste no 012. Pode vazar ou 6314? O Xanã 6314. Desça para 2000 pés, ajuste no 012. Próxima navegação na proa de Duna, está autorizado o LS, você pode estabilizar. 2000, Duna reportará, 6314. Tango Romeu, Tango Golfo. Mantenha a descida para 1.500 pés, ao chama 012. Mantenha a proa da rotatória. Juliette A, para Manati, 1.10, colagem da 1.7, curva direita via corredora Xé. Transponder 0.125, controle 1.19.8. Juliette A, protegimento correto. Treinamento táxi do colagem com a torre 1.18.95, ajuste na 0.2, mandou. Então, 3217, desça conforme a chegada para 2.000 pés, ajuste no 0.12, está autorizado em andança, pode estabilizar. Está estabilizado, 3217. 2.1, ok? Só sabia que era o senhor por causa da ficha aqui. Está ali o acionamento, me chama táxi com check-in de equipamento do rádio. Papel de letra. Tenho pré-aprovado 240, circo a pia, vai na coordenação. Aparelhado, nível 240 aprovado. Decolagem na 1.0, curva direita, descida subida da El Coral. Conforme a nota no plano de voo. 5043 ao transponder, controle 1.19.8. 0240, decolagem da 1.0, com curva direita, descida da El Coral. 0.4.6, o código de transponder, 119.8, controle, 0.6.3.7. 1.3.2.7 está correto, para o posicionamento. 7, cobertura, terra do vento, terra do vento. Rapaz, agora que eu vi, tocou o MT de novo, aos 3.4. Terra do vento, reporta visual com a 2.9.0, serve o fio. 7, reporta 2.9.0, serve o fio. Torre 1, Xané 6314, final 10. Gente, 6314, ajuste 12, reporta Stan 3 checado, 6314. Reportará. Gente, o Luiz Gilete, a frequência ali mudou. Uma Rio Golf e SR cancelada aos 35, desça para o tipo de tráfego Sierra 90 de Whisky, você pode ir cruzando 3.500 pés.